Olá, ouvintes. Sejam bem-vindos ao Azul Turquesa. Azul Turquesa, nesta... esta manhã de segunda-feira, dia 13 de junho de 2016. É mais um dia, é mais uma semana e assim iniciamos esta emissão, que eu espero que seja do vosso agrado. Para vocês, eu desejo muitos sorrisos nos próximos 7 dias. Thank you. Ontem ouvi uma frase muito curiosa. Dizia: o cérebro humano é uma máquina fantástica. Ela trata de tudo, ela pensa em tudo, ela coordena tudo. Milhões de células, milhões de sinapses, dezenas de órgãos. Tudo. E regula com uma precisão fantástica. E ainda pensamos sobre isso. O cérebro é uma máquina fantástica. Até o dia em que nos apaixonamos. Bom, na verdade, muita gente perde o seu norte. E a frase tem até um seu quê de cómico. Eu, por acaso, acho que quando esse momento chega, devemos canalizar a nossa felicidade para fazermos algo de melhores. E termos a noção de algo que não tem só a ver com a paixão, com o amor, com o bem-querer, mas tem a ver com tudo na vida. A amizade, o trabalho, o emprego, a nossa família. Não perder não significa. Aliás, perder não significa propriamente perder. Muitas vezes encaramos a perda com base em algo que no fundo, no fundo, nunca tivemos. E se nunca tivemos? Bom, se nunca tivemos, então não podemos considerar propriamente uma perda. E se algo que existe deixa de emitir a sua energia, nós não perdemos. Apenas deixamos de continuar a ter. Quando algo que existe deixa de emitir a sua energia, nós não perdemos, apenas deixamos de continuar a ter. Às vezes na nossa vida temos que deixar certas coisas para trás. Seja os bons amigos, seja os colegas de trabalho que nos marcaram pela positiva, ou até o próprio trabalho, a própria empresa. Muitas vezes, o que acontece é que nós encaramos tudo isso como uma perda. Na realidade, não o é. A descontinuidade de uma rotina significa apenas o seu stop. Não tem retroativos. Perdermos significa que algo que já tivemos, agora já não temos. Mas o agora já não temos. Eu encaro sempre como uma perspectiva de passado, isto é, eu tenho 10 mil euros e afinal não os tive, foi um engano. Ou então uma relação que se baseia numa ilusão. Eu tenho. Bom, afinal não tenho. No mais. Deixar de ter algumas coisas significa poder abrir a porta para outras. Não podemos é focar-nos apenas numa coisa. Todos nós um dia gostávamos de fazer tantas coisas que não cabem na nossa realidade. Porque é que motivo é que quando uma porta se abre nós não aproveitamos essa oportunidade? Eu tenho que aprender mais informática. Eu tenho que ir. Gostava de ir para o campo um dia, deixar tudo, ir para a cidade, ir para a aldeia, passar umas férias grandes. Eu gostava de ajudar crianças. Eu gostava de ser sem abrigo por uma noite. Eu gostava de jogar mais videojogos. Eu gostava de tanta coisa. De escrever um livro. Gostava de concorrer às eleições da Câmara. Quantas coisas nós gostávamos de ser e não consideramos sê-lo. Mesmo quando temos uma porta aberta que nos diz: findou parte da tua rotina. É tempo de a preencheres com outra coisa qualquer que te agrade, que tu gostes. E não importa a idade que nós temos. Na verdade, muitas das pessoas que eu conheço com os seus 80 anos não parecem ter sequer 60. E não é porque tomam os elixires, põem cremes, enfim, terão os seus cuidados de saúde. Mas a questão mais relevante não é essa. A questão mais relevante é, efetivamente, a forma como encaramos a vida. O prazer que temos em vivê-la. Aquela noção de justiça. Agora sim. Agora eu posso estar todo dia com a minha mulher. É justo. Não é apenas um sonho. Agora é um direito ao qual eu tenho direito. Trabalhei muitos anos. Já estou reformado porque trabalhei 35 anos. Entre os meus 18 e os meus 65. Então eu mereço agora o meu descanso. Eu mereço agora o meu espaço. Eu mereço agora. Já que antes não tive tanta oportunidade, agora eu mereço aproveitar estes dias. Agora eu quero acordar de manhã e apanhar aquele ar pelo fresco, aquele ar que eu tanto gosto. Agora eu quero. Agora eu posso. Enquanto ainda posso. Antes que o querer não seja suficiente. O Azul Turquesa termina por aqui, mas regressa amanhã à mesma hora. Bom dia. Thank you.